Você se esforça pra ser. Boa tarde a todos os ouvintes. Programa Quartas Intenções, o encontro real com seus amigos imaginários. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental do GHC e traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Agora eu vou me apresentar. Meu nome é Marlon Farias, conhecido como Trovador Galdério. E agora eu vou passar a bola para a equipe que se apresenta. Boa tarde, eu sou a Silvia, eu sou psicóloga do consultório na rua. E hoje nós estamos aqui na Rádio Ilê Mulher. E temos outros amigos aqui, amigas, né, que vão participar do programa junto com a gente. Boa tarde, meu nome é Cássio, eu vou passar por uma outra amiga nossa. Boa tarde, eu me chamo Pamela, né, e é com muita alegria assim, que estamos aqui. Boa tarde, meu nome é Cris, o consultório na rua, né, queria dizer que é muito bacana, né, estar inaugurando então, essa parceria com, né, a rádio do Ilê Mulher. Então é um prazer, espero que a gente possa, que seja uma longa parceria, que a gente possa trocar muitas experiências aqui. Olá, eu sou o Ricardo e hoje é a minha primeira participação na rádio Ilê Mulher. Boa tarde, meu nome é Francis Henrique Dias e estou muito feliz de estar participando do programa Quartas Intenções e da rádio Ilê Mulher. Meu nome é Denise Neto, boa tarde. É com muita alegria que eu estou aqui junto à Rádio Ilê Mulher, recebendo o pessoal de Quartas Intenções. Fui agraciada com essa visita aqui, que eu cheguei aqui, né? Fui convidada até para vir. Pela Maria, nossa amiga querida. Boa tarde, meu nome é Gilson Roberto, estou participando agora mais uma vez dessa rádio A Ilê Mulher, com um novo pessoal que está chegando junto conosco aí, a quarta edição. Boa tarde, meu nome é Evandro. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados pela presença. Sejam bem-vindos à nossa casa e que seja um ótimo programa e que essa companhia dure até quando o tempo que for certo. Boa tarde para vocês. É uma imensa satisfação. Me chamo Claudeni, mas gosto de ser chamado de Klaus. Para nós é um imenso prazer fazer parte conosco aqui da nossa equipe, e hoje a gente está realmente emocionado por vocês fazerem esse tipo de trabalho que acrescenta muito para a comunidade da Rua Emberta. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui e vamos passar para a próxima pessoa aqui decorrer sobre os assuntos que vai acontecer no dia a dia. Mas como já apresentou bem o rosto aí. Boa tarde a todos, meu nome é Michel. Eu agradeço a todos também aqui que estão aqui também hoje. Eu acho um bom lugar que eles estão aqui hoje, aqui, porque esse lugar aqui é onde está me devolvendo minha nova vida de novo. Muito obrigado a todos. Agora vamos pedir uma música. Emicida, Levanta e Anda. Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos, mofo no canto, todo TV engordo, pronto pro lodo. Tímido, porra, somos reis, mano. Olhos são eletrodos, sério. Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos, graças a leis. Planos, troco de jogo, vendo roubo. Pus a cabeça, prêmio, ingênuo. Colhi sorrisos e falei, vamos. É um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento. Eu me movo pelo solo onde reinamos, fundo pontos finais da dor, como Doril. Somos a luz do Senhor e pode crer. Tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão. Pronto, aceitamos nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio pra onde deitamos. Jesus, toma fim de onde eu sou. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta. levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas esse aqui vai, que o sonho te traz coisas que te faz. Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Eu sei, sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro. E nada vim, nada enfim, recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobre nome, sou terror dos clones. Esses boy conhece Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria e jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Existe uma fim de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas esse aqui vai, que o sonho te traz coisas que te faz. E vou seguindo. Vocês sabem o significado do dia 18 de maio? Em 18 de maio completa-se 30 anos da comemoração do Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Um movimento da reforma psiquiátrica se iniciou no fim da década de 70, em pleno processo de redemocratização do país. E em 1987 teve dois marcos importantes para a escolha do dia, que simboliza essa luta com o encontro dos trabalhadores da saúde mental em Bauru, no interior de São Paulo, e a primeira Conferência Nacional de Saúde em Brasília, com o lema "Por uma sociedade sem manicômios, diferente categorias profissionais, associação de usuários e familiares, instituições acadêmicas, representações políticas e outros segmentos da sociedade questionam um modelo clássico da assistência centrado em internações e hospitais psiquiátricos. Denunciam as graves violações aos direitos das pessoas com transtornos mentais e propõem a reorganização do modelo de atenção em saúde mental do Brasil, a partir de serviços abertos, comunitários e terrorizados da cidadania de usuários e familiares, historicamente discriminados e excluídos da sociedade, assim como o processo do movimento da reforma sanitária e que resultou da garantia constitucional da saúde como direito de todos e dever do Estado através da criação do Sistema Único de Saúde, é o SUS. O movimento da reforma psiquiátrica resultou da aprovação da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, nomeada Lei Paulo Delgado, que trata da proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona um modelo de assistência. Este marco legal estabelece a responsabilidade do Estado do desenvolvimento da política de saúde mental do Brasil. Através do fechamento dos de hospitais psiquiátricos, abertura de novos serviços comunitários e participação social do acompanhamento de sua implementação. E agora é o seguinte, como estão sendo tratadas as pessoas com transtornos mentais? Atualmente, existem quais serviços que podem auxiliar dessa população? Agora é a conversa com o grupo. Agora, nós vamos, o que vocês acham? Agora é aberto pro grupo agora, para a equipe também, principalmente. Então, pessoal, para o pessoal aqui da Rádio Lê Mulher, que é a primeira vez que está participando conosco, né? Esse é um momento que a gente conversa um pouquinho sobre o tema. Vocês já tinham ouvido falar na luta antimanicomial? Alguém de vocês já utilizou algum serviço de saúde mental, né? Nós somos os serviços de saúde mental, somos do CAPS-AD, consultório de rua, e da oficina Geração POA, o Marlon da Geração POA, né? E os serviços de saúde mental que existem hoje, esses onde a gente trabalha, são serviços que eram para substituir o hospital psiquiátrico. Vocês acham que isso está acontecendo? Tem serviço para todo mundo que precisa? Serviço de CAPS, serviço de consultório de rua, serviço de CAPS-AD, de atendimento ambulatorial de psicólogo, de psiquiatra, né, para as pessoas tratarem os seus grilos, os seus problemas, né? O que vocês acham? E aí, né, vocês ficam à vontade. Quem quiser falar, fala. E a gente vai passando o microfone, né? Como vocês estão falando do CAPS, é poucos espaços para muitas pessoas que hoje em dia, se tu for analisar, necessitam do espaço para fazer um tratamento contra o álcool, contra a droga, para qualquer tipo de doenças que vem da gente. Isso não está funcionando mais. E a gente precisa muito daquilo. Eles atendem nós só de manhã e à tarde. Eles falaram que estão com previsão de fechar o CAPS. E é o que a gente não entende. Até onde vai parar, até onde vai isso, entendeu? Porque todos os espaços públicos que a gente precisa, a maioria estão tudo fechando. E está sendo uma dificuldade enorme, assim, para nós que moram na rua, assim, para nós é um espaço muito difícil. A questão mental, né, da saúde mental, pelo que a gente lê, né, porque na minha época a gente não pegou, a nossa geração aqui, não pegou como se tratava, assim, do tempo, assim, como se tratava no Hospital São Pedro, daquela maneira ali, né. Então, como falou no consultório de rua também, eu queria publicamente, que isso aqui é público, né, parabenizar a idealização do consultório na rua, e principalmente as pessoas que trabalham no consultório na rua, que eu, ao meu ver, eu sou usuário, né, do serviço, ao meu ver, esse trabalho está além de uma função empregatícia. É uma missão que essas pessoas adquiriram, que elas propuseram para si, porque não é fácil lidar com o povo de rua, né? Não é fácil mesmo, né? E eu queria parabenizar mesmo. Eu estive em Caxias do Sul agora, mês passado. Eu estava num lugar lá, 7, 8 horas da noite, lá, um monte de gente, e chegou o povo do consultório na rua, aquela hora, para visitar aquele pessoal. Sabe? Eu queria parabenizar mesmo esse trabalho, esse serviço e essa ação heróica do pessoal CAPS e consultório na rua. Queria agradecer, obrigado. As pessoas têm o hábito de reclamar e nunca agradecer, né? Eu nunca tá bom. E o povo do consultório de rua tem que tirar o chapéu. Eu prefiro ser assistida pelo consultório do Santa Marta, que trata do povo das ruas. E eu acho assim que o atendimento é muito mais do que uma clínica particular. A dedicação dos profissionais, são pessoas que amam gente. Respeitam gente e amam gente. Somos muito bem assistidos. boa tarde a vocês que apresentam o programa Quartas Intenções. Eu tive uma experiência muito ruim na minha vida, né? Que foi ter perdido a minha irmã através de um suicídio, né? Que se suicidou, acabou se enforcando com um cadarço de tênis, devido a problemas mentais que ela tinha. Inclusive, vim morar em Porto Alegre para trabalhar em um órgão público, trabalhando numa gráfica, que é a imprensa oficial do Estado, e a gente teve problema familiar que a gente não conseguia cuidar da minha irmã. Se eu fosse cuidar, eu perdi o trabalho. Se o meu irmão fosse cuidar, eu perdi o trabalho. Aí, a saúde, como tem um papel importante nisso, né? Mas lá foi falho, né? Falhas de comunicação, muitas vezes, também um atendimento não muito qualificado lá em Piratini. E ocorreu de a gente colocar ela numa clínica, sugerida por eles lá, uma clínica lá em Capão do Leão. Aí colocamos a minha irmã lá no Capão do Leão, eu e meu irmão. A gente não tinha pai, não tinha mais mãe. Colocamos lá, mas com muita dor no coração, aquele aperto, por saber que ela estava numa clínica que não tinha as devidas condições higiene e nem, além de higiene, nem alimentar, né? Porque eles não tinham uma pessoa, que não tinha um nutricionista, não tinham as pessoas, enfermeiros mesmo, que participassem, que conversassem, não tinha um psicólogo que ficasse lá dentro. Eles trocavam experiências com a Secretaria de Capão do Leão. Então, para mim, foi muito dolorido. A gente está até na justiça, até o dia de hoje, não sei o que vai dar. Mas foi negligência deles. Ela tirou um cadarço do tênis, colocou numa grade, se jogou ali e acabou se enforcando. Foi no pescoço, se enforcou. Aí o que aconteceu com isso? Até o dia de hoje não foi penalizado a clínica, continua com pessoas lá dentro, lá, com seres humanos, como somos todos nós, continua lá daquela mesma maneira internados lá dentro. Sendo que o Estado, na época, que era do governo passado, o Estado simplesmente agiu de uma forma diferente, né? Em doar pessoas para trabalhar lá através da Secretaria de Saúde do Estado, e não foi aceito. O município disse que arcava com as consequências, que ele que cuidava das clínicas que tinha lá irregulares, que eram coisas do município, que o Estado não precisava se meter. Tudo por coisa política. Aí, quando nós terminamos a reunião, né, o Tarso saiu de lá cabeça baixa, veio embora para Porto Alegre, foi tudo água abaixo, o plano de ter médicos lá dentro, né, para atender as clínicas, tudo pelo Estado, gratuitamente, sendo que lá a própria Secretaria de Saúde e o prefeito não quiseram. Não, aqui não interessa para nós, porque nós temos profissionais que atendem as clínicas. Era isso que eu queria relatar para vocês, né, que é dessa minha experiência negativa. Conosco, né? E porque é muito difícil, assim, a gente, às vezes as famílias não sabem como ajudar o seu familiar que está sofrendo e recorrem aos serviços públicos e esperam ter um atendimento adequado. Era uma clínica particular? Uhum. É. E a reforma psiquiátrica prevê que as pessoas sejam primeiro atendidas na atenção básica, nos postos de saúde, e depois sejam atendidas nos serviços especializados, né, que pode ser os ambulatórios de psiquiatria, de psicologia, ou os CAPs, né, conforme a demanda, né, a situação apresentada por cada pessoa, para que a pessoa não seja tratada, tenha um tratamento adequado, consiga reorganizar a sua vida, desenvolver as suas potencialidades e voltar para a sua vida normal, né, sem precisar de internação psiquiátrica. A internação psiquiátrica, ela é para ser o último recurso. Só quando a pessoa está numa situação de crise, que ela está oferecendo um risco, né, para a vida dela ou para a vida de outras pessoas, é que a pessoa vai ser internada, né, pela lei da reforma psiquiátrica. E é só por 21 dias, podendo ser renovado por até um máximo de 90 dias. Hoje em dia, as pessoas não podem mais ficar morando nos hospitais psiquiátricos como eram antigamente, né? Foi uma imposição minha, até porque a gente não tinha como tratar o CAPS lá não tinha medicação, faltava toda hora, e a gente não tinha condições financeiras para dar medicação para ela e nem para conversar com ela, para explicar as coisas, dar uma de psicólogo, alguma coisa que a gente não pode ser. Eu não consegui fazer isso, inclusive nem meu irmão conseguiu fazer. E isso aí é um problema que já vem lá na região sul, lá, muito antigo. Existe um certo tratado entre o Conselho de Saúde da região sul e as secretarias de saúde da região sul, que as pessoas podem ficar 2 meses, 3 meses, 6 meses, até 2 anos. Eu sei de um paciente que era meu vizinho, que ficou internado lá até chegar ao óbito. Eu fui visitar ele e ele não deu tempo deles tirar ele da que estava amarrado, né? Para mim conversar com ele, e eu vi que ele estava amarrado numa cama, sozinho, sem atendimento. Além de ser sem atendimento, ele estava todo mijado, tinha feito as necessidades dele tudo ali amarrado na cama. E aí dizem que o espírito de lá é muito bem administrado. Que barbaridade isso, né? A gente queria relembrar um pouco também sobre esse tema, né, que a gente trazendo à tona do Dia da Luta Antimanicomial, o quanto é importante, né, ter esse marco, eu acho, todos os anos, até para repensar esse tipo de tratamento, né, e repensar isso que a Silvia estava trazendo, que o Klaus também, que é esse modelo de enclausurar as pessoas também, de isolar, né, o quanto que isso perpassa a questão da população em situação de rua, né, das pessoas com um transtorno mental, e trazer um pouco à tona o que é que incomoda tanto a sociedade, né, com relação a isso, que a gente recebe, né, diariamente, semanalmente, às vezes ligações de pessoas que estão incomodadas com as pessoas que estão na rua, né, com uma ideia de que, né, o serviço tem que ir lá e retirar essas pessoas e recolher essas pessoas e isolar, né? Então, eu acho que é sempre importante estar vigilante e repensar. Acho que esse dia é um marco e que a gente possa, né, durante o ano todo, estar sempre repensando isso, né, retirar alguns preconceitos e até a informação, né, o quanto é importante tu poder, se tu tem algum familiar ou algum conhecido que tem alguma questão, tu poder saber que tipo de serviço, né, que essa pessoa pode, né, acessar, e não pensar direto num isolamento e num... Né, enclausurar uma pessoa. Então, pra gente sempre repensar sobre isso. E esses marcos também tem o Mental Tchê, acho que depois dava até para conversar um pouco, que é um encontro anual que tem também em São Lourenço do Sul, que é bem bacana, que faz toda essa discussão também, né, com a participação de usuários e tal, de toda a trajetória de saúde, de luta, né, de saúde mental. Então, pra gente ficar sempre vigilante, né, sempre atento. O que incomoda tanto, né, que a sociedade possa sensibilizar? Por que que, né, essas pessoas, o diferente ou esse tipo de transtorno, quem está na rua, né? Por que que a gente não aprende a lidar com ir lá e conversar com essa pessoa, poder dar algum tipo de assistência, de informação? Sim, é muito interessante, né, a gente pensar e refletir, né, e levar o debate, assim, né, de ouvir várias vozes e tudo mais, né? Semana passada eu estava em Brasília, que aconteceu o congresso, né, de saúde mental, e no fim, por questões assim, né, que bem sabemos, né, da greve dos caminhoneiros foi adiado, assim, né? Mas a gente conseguiu participar de uma audiência pública nacional, né? E o quanto esse debate da volta, modelos conservadores, eles estão presentes na sociedade, né, gente? E o quanto a gente tem que tomar posse disso para questionar essa realidade, assim, né? Na audiência tinha o representante do Quirino, não sei se alguém já ouviu falar, que é o secretário da Política de Saúde Mental, que tem toda uma lógica bem conservadora da retomada, né, dos grandes manicômios, da segregação, né, das pessoas e tudo mais. E daí eu até tirei uma foto aqui, porque ele deu tanto ibope, assim, de não ouvir os usuários que estavam presentes na audiência, apresentando uma pesquisa, que é isso, assim, né, de que política que está se tratando. Né? Tu questiona, o usuário não é ouvido, né, as pessoas que estão engajadas na luta também pouco são escutadas, né, e tudo mais. Mas me chamou muita atenção, né? Pensando na questão territorial, assim, do Brasil, né, que é um país quase que continental, né, a gente tem 2.552 CAPs instalados no país inteiro, né? Será que a gente bem sabe que esse número não é suficiente, né? Como o amigo ele falou, tem lugares que nem tem CAPs, né? Nem estão acolhendo, como o centro aqui de Porto Alegre, que concentra uma grande população e tudo mais. A reforma psiquiátrica, como a Silvia falou, né, ela preza muito pela questão da construção dos residenciais terapêuticos, né? A gente bem sabe que tem uma galera, assim, cada vez mais morando na rua, indo pra rua, ou não tendo lugar pra morar, assim, que sai de grandes internações e que precisam desses serviços, né? No Brasil inteiro a gente só tem 600, e em Porto Alegre acho que a gente tem 2 ou 3, né? Isso. É, um e o do São Pedro, que é especial. O do São Pedro. E tem as residências. Tem as residências terapêuticas do São Pedro, que aí é uma outra. É residencial terapêutico também, né? Agora fiquei na dúvida. São Pedro. Isso. A morada São Pedro. Gente, são residenciais terapêuticos, mas é do estado, Pâmela. Ah, sim. Tá? Pois é. Os estados não são regulados pelo município. Do município é só a Pensão Nova Vida mesmo. Isso. E daí o que, que a gente tem, né? A gente tem ainda grandes hospitais psiquiátricos existindo no país, né? Por que, que na pesquisa, justo, né, uma audiência pública, ele não colocou justamente, né, o número de hospitais psiquiátricos, né? Eu achei engraçado que ele colocou / hospitais gerais, né? Então alguma coisa tá escondida aí, né, gente? A gente tem 1.355, né? Então ainda existe muitas instituições totais, muitas segregação, muita violação de direitos humanos aí que a gente precisa se posicionar, né? E lutar sempre. Agora a Pâmela falou dos hospitais gerais, né? E das violações dos direitos, né? Mesmo hoje, né? Numa lógica já de implementação de uma nova lógica de acolhimento, né? Com a emergência psiquiátrica, com os CAPs, com a internação nos hospitais, a gente ainda tem aqui em Porto Alegre hospitais psiquiátricos, clínicas psiquiátricas particulares que o município paga para receber as pessoas, né? E a lei da reforma psiquiátrica prevê que as pessoas sejam atendidas quando estiverem numa crise, que elas sejam acolhidas em hospital geral e não em hospital psiquiátrico, né? Não em manicômio. Por quê? Porque as pessoas adoecem de outras coisas também, né? E aí tem acontecido uma violação no direito das pessoas. Quando as pessoas internam na emergência psiquiátrica, da nossa lá, que é do IAPI, que a gente utiliza mais, né? Não tem médico clínico, só tem médico psiquiátrico. Então se a pessoa está com algum sintoma ali que o médico vê na hora, ele já não interna. A gente, no nosso caso que a gente acompanha, a gente tem que levar a pessoa na UPA primeiro, ou na emergência do Conceição, para a pessoa se tratar da questão clínica, para depois ir para a internação psiquiátrica, né? E nisso, às vezes, a gente perde as pessoas no meio do caminho. E já aconteceu de a gente acompanhar as pessoas na internação psiquiátrica lá no Espírita, e o Espírita não receber, porque eles não têm uma equipe de atendimento clínico para cuidar da pessoa se a pessoa não adoecer. É como se o paciente, a pessoa que sofre de transtorno mental não adoecesse de outras coisas, né? Não, isso é uma lógica completamente maluca, porque todo mundo adoece, né? Todo mundo tem dor de barriga, tem gripe, tem pneumonia, né? E frequentemente as pessoas com transtornos mentais graves, elas têm outros agravos na saúde, outros problemas de saúde. Então, a internação em hospital geral ia favorecer que a pessoa fosse cuidada de todas as suas questões, incluindo a questão de doença mental. E isso ainda não acontece. Ele pediu para falar ali. Como é o teu nome? Francis. Eu vou dar um relato meu, um descaso quase parecido com a irmã do Klaus. Eu fui assim, ó. Eu sou de Passo Fundo, minha mãe é professora aposentada do estado. Então, na década de 90, eu conheci o crack, entendeu? Sim, naquela onda, tudo. E daí, assim, quando eu vi que eu estava doente mesmo, eu comecei a frequentar um CAPS lá em Passo Fundo. E eu vi a luta delas para me conseguir internação. Eu consegui até uma internação, consegui até um benefício. Daí eu tinha um processo, porque eu sempre fui usuário de drogas e maconha, depois conheci o crack. Eu tinha um processo de 10 anos atrás, olha só. Então, quando eu recebi o meu benefício para me tratar, a juíza lá de Passo Fundo, como lá em Passo Fundo é uma cidade do interior, então se tu fumava um, vou falar bem o português, se tu fumava um lá no interior, tu era traficante. Então, quando eu recebi o benefício para me tratar, ela me veio com um processo de 10 anos atrás, que já estava prescrito o processo, e me deu 2 meses de cadeia. Pois eu fiquei 2 meses de cadeia. Quando eu ia sair, o judiciário entrou em greve. Então eu fiquei numa cela com 15 caras usando droga na minha cara, entendeu? Eu voltei a fumar crack, entendeu? E E daí foi toda aquela coisa, perdi o tratamento, não corri mais atrás disso aí, entendeu? Então assim, eu fico pensando assim, pô, ainda bem que eu, apesar de ser usuário de droga, eu ainda tenho consciência, né? Mas eu fico pensando assim, pô, eles podiam ter criado um monstro dentro, né? Aquela pessoa podia ter ido lá, se revoltado. Eu, pra mim, foi diferente, foi até uma história de vida, né? Ter passado por isso, nunca mais voltei pra cadeia, graças a Deus. Né? Tô tentando minha vida agora em Porto Alegre aqui. E quero fazer parte novo do CAPS, né? Porque a gente tem que ter um acompanhamento, né? E é isso aí. Muito obrigado. Compartilhar a tua história. Quem... Tu não queria falar? Tu queria falar? Não. Vamos lá. Tá, eu vou dar continuação. Vai. Ao longo dos anos, a política brasileira de saúde mental, álcool e outras drogas, viu-se concretizando com política de estados através de alguns marcos. Fechamentos de quase metade dos leitos de hospitais psiquiátricos, de mais de 50 mil em 2002 para cerca de 26 mil em 2014. Instituição de rede de atenção psicossocial, RAPS, através da portaria número 3.0888-2011 para pessoas com sofrimentos ou transtorno mental e com necessidade decorrente de uso do crack, álcool e outras drogas no SUS, criação de mais 2.000 centros de atenção psicossocial, que é o CAPS, 490 serviços residencial terapêuticos cadastrados para ex-moradores de hospitais psiquiátricos e 1.163 direitos de saúde mental no Hospital Geral cadastrado. Dados do Ministério de Saúde, 2017. Porto Alegre tem um residencial terapêutico, nenhuma unidade de acolhimento, tem duas emergências psiquiátricas, Hospital Geral tem três internações em hospitais gerais, no Conceição, no Presidente Vargas e no Clínicas, mas as nossas pessoas em situação de rua nunca vão para esses hospitais, sempre vão ou para o Espírita ou para o Vila Nova, que são internações psiquiátricas, né? O Hospital Espírita é um hospital psiquiátrico. E CAPS são dois CAPS AD, três CAPS AD, dois CAPS infantil e dois CAPS 2. É só isso que está em Porto Alegre há mais de uma década. Né? É isso, não mudou nada em 20 anos. Né? Se criou esses serviços e nunca mais se criou nada novo. Agora a Secretaria está anunciando que até em função de uma política de cuidado da população em situação de rua, que eles vão abrir mais 9 residenciais terapêuticos, vão abrir unidade de acolhimento, vão abrir mais 2 CAPS AD. É para ser um CAPS 4, né? Que é para funcionar com atendimento psiquiátrico 24 horas. Tá, a gente está fazendo uma pressão, né? Os trabalhadores, os usuários vêm fazendo uma pressão para que essa política se consolide, né? E dê conta de atender a população que precisa desses atendimentos. A gente vai pedir uma música, né, Marlon? Legião Urbana, quando o sol bater na janela do teu quarto. Quando o sol... janela do teu quarto, lembra e vê, que o caminho é um só, continuando. E atualmente, que retrocessos ou avanços percebemos na atual política de saúde mental? Como foi a caminhada e programação do dia da luta antimanicomial em Porto Alegre? Quem conseguiu participar e quiser contribuir, fica à vontade. Vocês conseguiram participar, sim, foi divulgado, né, aqui no espaço? No caso, vocês pegaram a falar a respeito de essa pessoal de rua, aquela discriminação que o povo toda hora liga para dizer que tá incomodado. Mas realmente mesmo ninguém sabe o que essa pessoa está passando. No caso, se você tem um problema na mente, você não sabe o que houve, o que aconteceu, se perdeu um familiar, perdeu a mãe, perdeu um filho, sofreu um acidente. Então, isso aí, no caso, precisa ser acompanhado. Para ser acompanhado, precisa de um pessoal preparado para isso. E é aí que entra vocês. Além dos serviços também, acho que é importante isso, né? Essa sensibilização assim, da comunidade, né? Das pessoas que estão ali. Às vezes tem uma pessoa que está em situação de rua próxima à tua casa. Por que tu não pode ali também se aproximar dessa pessoa, conversar, saber o nome dela, né? Talvez poder, né, auxiliar, fazer esse contato com algum serviço ou propriamente, porque é isso que a gente estava falando, tentar quebrar um pouco esses preconceitos também, né? O pessoal já julga o caso assim, ó, não, tá ali na rua, tá drogado, brigou com a mãe, roubou o vizinho. Ele não sabe realmente qual é o problema que essa pessoa passou, no que tá vivendo, no que se encontra naquele momento. Daí, no caso, se eu der um prato de comida para ela, o que vai acontecer? A maioria das vezes o que acontece é que essa pessoa vai se acomodar e não vai procurar se ajudar, entendeu? É por isso que eles pegam, passam pelo cara e viram a cara, não dão nem bola pra gente. Não, mas isso quando ele falou do dar um alimento, uma roupa, isso vai do coração da pessoa, né? Eu sou um que esse dia eu tava vindo no centro ali, no centro não, na Santana aqui, e tinha um senhor, uns 60 e alguma coisa, 60 e tantos anos, deitado na laje, sem uma manta, só de bermuda e chinelo e camisa. Bom, eu tenho uma manta pra mim, né? Só, né? Eu daria pra ele, mas eu tava muito longe de onde tava minha manta. Então eu peguei e fiz assim, ô, alguém aqui que mora perto, não tem um cobertor pra dar pra esse cara, hein? Né? Mas no caso, quando tu falou também que se incomoda com a pessoa que tá ali, talvez o problema esteja na pessoa que tá achando que a pessoa que tá ali tá causando problema. Ela talvez deveria procurar ajudar a pessoa que tá incomodada com isso. E ao invés de tentar ajudar e estender a mão, eu fico criticando. Até mesmo as pessoas que sofrem preconceito junto à nossa sociedade, eles também são preconceituosos. Às vezes tu analisa o comportamento do alheio e você percebe isso. Pessoas que sofrem discriminação também são preconceituosas às vezes. E na grande maioria. Interessante isso que tu diz. Eu acho que a cabeça deles só vai mudar quando tiver esse problema dentro da família deles. É, outro dia aconteceu, há uns dias atrás, quase um mês isso, uma pessoa com um transtorno mental ali na Borges, eu estava na parada do ônibus para ir para casa. Me atrasei para tentar dar uma ajuda. Procurei os órgãos competentes da área de saúde aqui. Não deram resposta nem por que não poderia se apresentar e nem se iria se apresentar. Liguei para um cara que eu conheço na Secretaria de Saúde, que é, se diz, um dos cabeças do plano de saúde aqui de Porto Alegre, que é uma vergonha. Ele é uma vergonha, do meu ponto de vista, é uma vergonha. Porque aí ele disse assim, essas pessoas estão tudo drogadas na rua, o que tu quer que eu faça? Vou acolher uma pessoa, eu conheço a pessoa. A pessoa é da glória, a pessoa tem problema mental, não sabe nem qual é o ônibus que pega. E a pessoa está perdida aqui, ela não sabe nem de onde que é. Eu sim, porque eu conheço a pessoa. Aí ele foi e disse, não, moço, tu te acalma, porque não é bem assim. Isso aí acontece mais de 100 casos por dia. Eu fui tipo, pô, e o senhor não tomou providência ainda nesses casos ainda? O senhor não tomou providência, não tem interesse nesse sentido aí? Por que o senhor não pede, não vai no prefeito? Igual pro prefeito, me desculpa, mas eu não levo jeito pra coisa. Não me bote ali, me bote pra outro lugar. Eu até ajudei a fazer a campanha, mas não me bote ali, deve ter outro cantinho. Mas realmente eu fiquei das 8 da noite ali, às 20 horas, até as 20 horas, até as 21h30 ali. E não foi SAMU, não foi equipe de saúde, não foi equipe de acolhimento da prefeitura, não foi ninguém lá. Aí tipo, peguei o ônibus, vou embora, o que eu vou fazer? Vou lá pra minha casa? Eu digo, eu não posso. Tentei falar com o familiar deles lá, mas não consegui contato, familiar dessa pessoa. E essa pessoa é inteligentíssima, um compositor nato. É um compositor nato essa pessoa. Vai, ele é uma pessoa fantástica, inteligente, mas simplesmente deu problema de cabeça na pessoa. Ela não sabe mais, está vegetativa, não sei onde é que se encontra hoje. Mas é uma pessoa que, olha, vou dizer uma coisa para vocês assim, se ficar quietinho, sem falar, tu não diz que a pessoa tem nada. Olha, eu, como eu falei para vocês que eu sou de Passo Fundo, eu, aqui ninguém está fazendo ideologia política nem nada. Mas eu morei em outras épocas aqui em Porto Alegre. As prefeituras passadas eram bem melhores. Eu acho que essa prefeitura de hoje está um descaso. Olha, eu nunca vi do jeito que está do jeito. Não sei se vai piorar ou não, mas olha, eu nunca vi do jeito. O Estado também, né? O governo tá terrível. Sem falar a presidência, né? Que a gente não tem que falar, né? Ele já está vendo no dia a dia, né? É que o pessoal está tentando, como se diz agora, enxugar as contas, encolher o Estado, acabar com a despesa, né? Tanto, mas eles estão acabando com a despesa do lado errado, né? Eles estão economizando de onde eles têm que investir, que é na saúde, que é na educação, como dizem os cartazes, em vez de construir uma cadeia, é uma ideia de escolas. É ou não é? Ao invés de tu pegar e segregar alguém ali por uma doença mental, por um vício, uma fraqueza que teve na vida, sabe-se lá por que se jogou em tal situação. Em vez de segregar aquela pessoa, faz como estão debatendo aqui, ó. Cria mais aparelhos para dar suporte para as pessoas se sustentarem sozinhas, tanto no trabalho, tanto psicologicamente, serem estabelecidas, né? Terem integridade, que uma pessoa tem consciência daquilo que faz, daquilo que vive, mas para isso nós precisamos de um governo que é o representante do povo nesse regime democrático, quer dizer, ele é o nosso representante. Nós não queremos que ele tire do hospital, da educação, da merenda. Nós queremos que ele tire o quê? O corrupto, tire o cargo em comissão, tire a propina, tire o acerto lá na licitação, para atrasar a obra, para pegar mais dinheiro, para tirar da criança, para tirar da criança. Para acabar com aquele negócio ali, ó, do leite adulterado. Aquilo ali, creio eu, sim, no meu entendimento, aquilo ali é uma... É uma obra de genocídio, aquele negócio ali. É daí que eles têm que... É para isso que eles têm que olhar e se movimentar para tratar aquilo, que aquilo é um problema. A pessoa aqui não é um problema. O problema é o jeito que a máquina conduz isso. É verdade. É muito bom isso que tu fala. E está muito boa a nossa reflexão, mas a gente vai chamar uma outra música aqui do Jota Quest, Dias Melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando. sempre. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em poesia se sobrar tempo. Se pra sobrou quem... tempo, vamos lá, o nosso momento da poesia pra gente encerrando. Agora eu vou, o momento da poesia, eu vou passar a bola pra nossa amiga Silvia, que vai ler essa parte daqui. Nós trouxemos aqui a Cris, que fez a nossa seleção, nosso roteiro, e a gente trouxe um pensamento do Boaventura de Souza Santos. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de igualdade que reconheça as diferenças, e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Estela do Patrocínio. Estela do Patrocínio foi uma poeta. Eu vou ler depois um poema dela, né? Estela do Patrocínio, mas só para a gente poder saber quem é. Estela do Patrocínio, então, nasceu no Rio de Janeiro, viveu de 1941 a 1997, foi uma poeta brasileira. Viveu por quase 30 anos internada na colônia Juliano Moreira, a mesma em que foi internado Arthur Bispo do Rosário, onde faleceu. Estela usava uma forma de poesia oral para se comunicar, o que a diferenciava das outras pessoas internas e chamou a atenção da artista plástica Nelly Guttmacher, que na década de 80 convidou a poeta a montar um ateliê na colônia. As falas poéticas de Estela do Patrocínio foram gravadas em fita cassete e anos depois transcritas, organizadas e publicadas em 2001 pela escritora Viviane Mosé no livro Reino dos Bichos e dos Animais. É o nome. Azougue Editorial. Finalista do Prêmio Jabuti. Em 2005, a fala poética de Estela foi transformada em ópera pelo compositor Lincoln Antônio. E eu vou ler um poema da Estela. Eu era gases puro, ar, espaço vazio, tempo. Eu era ar, espaço vazio, tempo e gases puro, assim. O espaço vazio, ó. Eu não tinha formação, não tinha formatura, não tinha onde fazer cabeça, fazer braço, fazer corpo, fazer orelha, fazer nariz, fazer céu da boca, fazer falatório, fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer nada dessas coisas, fazer cabeça, pensar em alguma coisa, ser útil, inteligente, ser raciocínio. Não tinha onde tirar nada disso. Eu era espaço vazio puro. E agora a música Racionais M Racionais MCs. MCs. Tempos, sim. Tempos difíceis. Vou dizer, porque o mundo é assim. Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Tempos difíceis, está difícil viver. Procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer. Milhões de pessoas boas morrem de fome. E culpado, condenado, dito ao próprio homem. O domínio está em mãos de poderosos mentirosos que não querem saber, poucos, mas querem todos mortos. Pessoas trabalham um mês inteiro, se cansam, se esgotam por pouco dinheiro. Enquanto tantos outros nada trabalham, só atrapalham, ainda falam que as coisas melhoraram, ao invés de fazerem algo necessário. Ao contrário, iludem, enganam, otários. Prometem sempre, sempre prometem, mentindo, fingindo, traindo. E na verdade de nós estão rindo. Tempos difíceis. Tempos. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos. Tempos difíceis. Tanto dinheiro jogado fora, sendo gasto por eles em poucas horas. Tanto dinheiro desperdiçado e não pensam no sofrimento de um menor abandonado. O mundo está cheio, cheio de miséria. Isto prova que está próximo o fim de mais uma era. O homem construiu, criou armas nucleares e no aperto de botão o mundo irá pelos ares. Extra publicam, publicam extra os jornais. Corrupção e violência aumentam mais e mais. Com quais sexo e drogas se tornar algo vulgar. E com isso vê a arte para todos liquidar. Mortes e destruição causam terrorismo. E cada vez mais o mundo afunda num abismo. Tempos, tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos. Tempos difíceis. Tempos. Tempos difíceis. Menores carentes se tornam delinquentes. E ninguém nada faz pelo futuro dessa gente. E a saída é esta vida bandida que levam roubando, matando, morrendo, entre si se acabando. Enquanto homens de poder fingem não ver, não querem saber, faz o que bem entender. E assim aumenta a violência. E somos nós culpados dessa consequência. Destruir a natureza, com certeza o que fizeram em seu lugar. E se não temos o momento de espiritualidade, de gospel e recados e outras intenções, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. E vou me despedindo aos amigos ouvintes do Quartas e Tensões. Eu vou deixar um forte abraço em nome do Quartas e Tensões. Desejamos um bom fim de tarde e até semana que vem, se Deus nos permitir. Até mais. Nós vamos encerrando também, né? Vamos nos despedindo. E foi muito bom a gente estar aqui hoje no espaço do Lê Mulher. E eu quero, antes de me despedir, né, deixar uma reflexão aí para os nossos ouvintes, né? O pessoal trouxe a questão do, né, do porquê que as pessoas querem sempre... ligam para a gente, né, pedindo para tirar o usuário da pra rua, isolar, né, para isolar, né? E eu acho que as pessoas ainda têm a lógica do manicômio dentro delas, né? A lógica da prisão. A gente não tem a lógica da vida, né? A lógica da solidariedade, do compartilhamento, né? Quando as pessoas aprenderem essas outras lógicas, as pessoas vão ali ajudar, ao invés de querer que as pessoas saiam dali, né? A diferença, né? Porque a gente tem uma norma de como se deve ser e viver, e a gente acha que todo mundo tem que fazer igual a gente. E aquele que é diferente, a gente não quer perto, né? Porque a diferença, de certa maneira, questiona o nosso modo de viver nesse mundo maluco, né? Que se a gente... Exatamente. Então eu deixo essa questão aí para os nossos ouvintes, né? O que você tem dentro de você? É vida ou prisão? Vida ou manicômio? Hospício. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada pro pessoal aí da Rádio Lê Mulher. Foi muito legal passar essa tarde com vocês. Também queria só, né, agradecer novamente a parceria, né, a acolhida, né, dizer que estamos muito felizes, né, de poder estar iniciando essa nova etapa agora, né, essa nova, que seja longa novamente, né, desejando que seja longa. Foi muito legal poder trocar o quanto é bacana, a gente aprende, né, com todo mundo que estava aqui. Foi muito agradecer muito a eles também, né, que já não estão aqui agora, mas que eles possam sempre contribuir, estar trocando com a gente, assim, essas experiências. E o que a Silvia falou também, pegar só um ganchinho, e isso que a gente faz aqui é a produção de vida, né, e por isso acho que a gente aposta tanto nisso, assim, o quanto que a arte, a cultura, né, o entretenimento, o lazer, quanto essas coisas podem resgatar isso, sim, né, a produção é uma outra lógica de se pensar, né, o cuidado, e então que a gente possa continuar produzindo vida, né, nesses espaços e em outros também. Acho que já fui totalmente contemplada, assim, pelas falas aqui, né, mas demonstrar, assim, minha alegria, né, e o eterno agradecimento, assim, por estar conhecendo esse espaço e da gente estar podendo, assim, trazer esse debate aqui para dentro, né, agradecer também o pessoal que saiu, assim, que, e o quanto esse diálogo é enriquecedor, né, e o quanto ele acaba promovendo, né, muitas questões de saúde, né, e principalmente relacionadas à saúde mental, assim, né? Então, um forte abraço e sigamos. É, nós do Ilê Mulher agradecemos essa oportunidade também, porque enfrentamos basicamente os mesmos problemas. A gente agradece muito essa parceria também e estamos sempre à disposição. Meu nome é Cássio, eu sou usuário do CAPS, mas eu estou aprendendo a viver um pouco, porque antigamente eu não pensava em nada, não pensava em me tratar, nem nada, mas graças a Deus estou levantando minha cabeça para cima, não estou 100%, mas estou 90%. CAPS, vocês têm que sempre pedir ajuda para alguém, para um amigo do lado, para qualquer pessoa, porque sozinho ninguém resolve nada sozinho, mas pede sempre uma ajuda que vai ver que a vida pode melhorar se você é usuário. Me desculpa, tá? Tchau.